Lucas, no seu capítulo 18, no versículo 9, propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé assim consigo mesmo, orava: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas o publicano, estando em pé, nem ousava levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Em verdade vos digo que esse desceu justificado, e não aquele, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o fogo da verdade queimou meu coração. São poucos adoradores que adoram em comunhão. Mas como amar a Deus sem amar o próximo? Mentiroso me torna o pensamento retrógrado. Vejo hoje em dia tanta idiotice, o ego tomou conta. São tantas coisas medíocres, ventos de doutrinas, pontos teológicos. O amor foi esquecido, apenas teórico. Religiosidade maquiada de santidade. Fariseu moderno usa o golpe da prosperidade. Superioridade farisaica inimaginável. Bateram de frente com Deus inabalável. Guerreiro de Hebron, por isso fiz esse som. Aqui a causa é justa, lutamos contra mamon. Estratagema, falou, afirmo que é real. Ainda existem 7 mil que não se dobram a Baal. Estudei algumas teses, conheci a realidade. As maiores mentiras são parecidas com a verdade. Formador de opinião, revolucionário na guerra ideológica, no espaço democrático. A verdade pros irmãos, sem fantasia, sinceridade, integridade. Fujo da hipocrisia, pecador sim, não posso negar. Mas o sangue de Jesus veio para me lavar. Fogo da verdade queimou meu coração. Sejam libertos através desse som. O fogo da verdade queimou meu coração. Sejam libertos através desse som. Aprendi na dificuldade o que é fé, virtude, coragem. Igreja é hospital, não tribunal. Hipócritas se iludem, acham que isso é normal. Faço convite, seja sincero, olhe pra dentro de si. Você não é perfeito, então não vem cobrar de mim aquilo que você não tá vivendo. Reconheça suas fraquezas e o novo homem veremos. Não julgueis para não ser julgado. Mateus capítulo 7, versículo 1, tá registrado. No dia do juízo vamos ver quem é quem. Quem acusa hoje e amanhã será refém. Não adianta ser dizimista, ativista, religioso. O céu é conquistado pela graça, não por esforço. Pra quem bater no peito dizendo que tem o dom, se o que conta na verdade são os frutos, sangue bom. Gálatas 5, verso 22. Recito agora a Bíblia, confere lá depois. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, bondade. Contra essas coisas não há lei, irmão. Já dizia o apóstolo Paulo. Tamo junto. Sempre. Ministério DDL.